Trance, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe na antena da SPSR, uma hora de música sem palavra cantada, e hoje vamos oscilar por entre discos novos e outros mais antigos, e começamos com um nome que a mim provoca sempre uma espécie de estado hipnótico. Ele faz drones, loops longos com guitarras, camadas e camadas de guitarras, e há um disco de 2014 particularmente bom, chama-se Kyle Bobby Dunn and the Infinite Sadness, pertence a Kyle Bobby Dunn. Abrimos a emissão de hoje com And the Day is Done and I Can Only Think of You. Em transe durante os próximos 60 minutos. Boa noite, bem-vindos. abertura da hora com Kyle Bobby Dunn e o tema And the Day is Done and I Can Only Think of You. Continuamos numa toada mais ambiental. Em 1978, Brian Eno tinha produzido o disco de Harold Budd, de Pavilion of Dreams. Depois viriam a trabalhar pelo menos em dois discos por aqui de Pearl, Lost in the Humming Air, Brian Eno e o malogrado Harold Budd. Seguimos depois com o dono de muitos projetos, mas conhecido sobretudo pelos Chromatics, é também responsável por um selo que nos revela quase sempre bandas que exploram uma espécie de pop eletrónica nostálgica. Chama-se Johnny Jewel, do disco Digital Rain, no tema título. E seguimos com uma novidade por aqui. É um dos nomes que a Denno Valley Records acaba de editar. E vamos ter outros também nesta sessão. Chama-se LTO, ele que explora uma palete enorme de sons, quer os que chegam de sintetizadores, como outros de instrumentos orgânicos, percussivos. Chama-se LTO, como disse, de Dare, esta com um balanço meio tempo, chamada Cats Godot, LTO de Dear, novidade da editora Denno Valley Records. mote foi dado por LTO, aqui e ali algumas paisagens jazzísticas, e por isso entramos no mundo sombrio dos veteranos Borananda Club of Gore, que às sombras juntam sempre o jazz de Black Earth, Constant Fear, logo a seguir mais o nome da Dana Valley Records, Fog Depot, do título homónimo Dark Side of the Monk. E pegando nesta dupla da sequência que termina agora, lembrámos-nos, obviamente, da imagética e do cinema de David Lynch, agora ele, o realizador, também músico, com Angelo Badalamenti a correr Laura's Dark Boogie. Mais um nome da Den Valley Records, há pouco duas para a novidade de Dictaphone, um projeto também já com um repertório considerável. Edição recente, Goats and Distortions 5, um disco que para além de jazz tem também um tempero exploratório. Ouvimos inicialmente O, a seguir a Angelo Badalamenti e a David Lynch, e também Goats and Distortions 2, é um dos temas deste registro mais recente de Dictaphone. Entramos também no mundo do produtor Origami Biro, mais o nome da Dana Valley Records, insistência e protagonismo para este selo de Miscellany Zoo. E seguimos em frente ainda com toadas jazzísticas, retomámo-las de forma declarada com as peças mais suaves, primeiro de Trigg and Gussets com Intimate, tema retirado de Adagio for the Blue. Thank you. altura de fecharmos a sessão de hoje do Em Transe. Depois de Trig and Gusset de Intimate, passamos para Norwegian Horror Saga de Mani e terminamos com Povarovo e do título do russo Chernovik, a suave e amena Ronalds. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes, no sítio do Em Transe. Encontram os poemas de Ana Freitas de Reis, que acaba de editar o seu primeiro livro, Cordão, e ainda as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos em breve. Fiquem bem. Protejam-se.